Cómicos do cinema mudo. Um programa de Margarida Lobato. Segunda parte. Roscoe Conkling Arbuckle, mais conhecido por Fatty Arbuckle, nasceu em Smith Center, no Kansas, em 1887 e foi um dos mais populares atores da era do cinema mudo. Foi o mentor de Charlie Chaplin e descobriu Buster Keaton e Bob Hope. No entanto, a sua memória é assombrada pela falsa acusação de ter violado e assassinado Virginia Rape, a qual terminou com a sua carreira. Apesar da sua absolvição, com pedido de desculpas escrito do júri, o escândalo arruinou o ator, que desde então ficou mais de 10 anos fora dos ecrãs. Os seus pais foram Molly e William Goodrich Arbuckle. Tinham 8 irmãos. Aos 2 anos, mudou-se com a família para a Califórnia. 12 anos depois, devido a problemas de saúde com o seu nascimento, a mãe faleceu. Desde cedo, teve contactos com os palcos de vaudeville na Califórnia. Juntou-se ao Pantages Theater Group, fazendo com esta companhia uma digressão pela costa ocidental dos Estados Unidos e trabalhando depois no vaudeville, ganhando protagonismo como cómico. Em 1908, casou pela primeira vez com Araminta Estelle Durfee, que era também atriz. No ano seguinte, estreou-se no cinema, na Selig Polyscope Company, e em 1913 fez diversas curtas-metragens. Depois, foi trabalhar durante pouco tempo para a Universal Pictures, mas o sucesso só foi alcançado nas comédias da série The Kingstone Cops, do produtor e realizador Max Sennett. Thank you. like your eyes. There's no surprise who wouldn't. I like to go just where you go. I'd like to know who wouldn't. Down by your God gate, your hunger bells wait. But on a certain date, they'll be a little too late. And just wait and see if they're gonna be jealous of me. Apesar de corpulento, Arbuckle, além de um excelente dançarino, tinha agilidade, qualidades acrobáticas e era também um cantor talentoso. Depois de Enrico Caruso o ter ouvido cantar, pediu encarecidamente ao cómico que deixasse o cinema, pois para ele não fazia sentido a sua disparatada opção. Pensava o cantor que, com um pouco de treino, Arbuckle podia ser o segundo maior cantor do planeta. Arbuckle foi mentor de Charlie Chaplin, quando este se juntou em 1914 aos Keystone Studios. A personagem mais famosa de Chaplin, The Trump, trajando calças largas na cintura, botas velhas e chapéu pequeno, assemelha-se no figurino ao usado por Arbuckle. Foi também com Arbuckle que Buster Keaton teve sua primeira oportunidade no cinema, na curta-metragem de 1917, The Butcher Boy, realizado pelo primeiro. Ambos rapidamente se tornaram parceiros no ecrã e criaram uma amizade que se fortaleceria ao longo do tempo, resistindo aos momentos mais difíceis e controversos da vida de Fatty Arbuckle. Depois de Arbuckle passar para as longas-metragens, Keaton afirmou-se individualmente nas curtas e lançou a sua carreira como uma estrela da comédia. A profunda amizade entre Arbuckle e Keaton nunca esmoreceu. Os que o rodeavam consideravam-na bastante genuína e sempre engraçada. Sobre Buster Keaton, recomendamos o programa Buster Keaton, o Homem da Cara de Pedra, realizado por Joana Castanheira em 2014. Apesar de ser muito pesado, Arbuckle era invulgarmente destro. As suas piadas jogavam muito com a visualidade física. Assinou um contrato com a Paramount Pictures e nesse estúdio atingiu o píncaro da sua carreira. Os seus filmes davam tanto lucro que em 1918 a Paramount lhe fez uma oferta de 3 milhões de dólares por 3 anos, o primeiro contrato multimilionário de Hollywood, o qual incluía então o controlo total dos seus filmes. Arbuckle não gostava do seu apelido artístico. O nome Fatty remetia para o tamanho do seu corpo. Não permitia que os colegas o chamassem pelo seu nome artístico, Fatty, fora do ambiente profissional. Bebia muito e esse hábito causou-lhe precoces problemas de saúde. Um carbúnculo numa perna quase o forçou a uma amputação. Devido a isso, perdeu 36 quilos dos cerca de 150 que pesava e viciou-se a tomar morfina para atenuar as dores. Thank you. Dedicou-se incansavelmente ao cinema, chegando a filmar 3 longas-metragens de uma só vez. A 3 de setembro de 1921, Arbuckle tirou uma pequena folga e foi para São Francisco com 2 amigos, Lowell Sherman e Fred Fishbaum. Os 3 instalaram-se no St. Francis Hotel e convidaram muitas mulheres para uma festa na suíte que alugaram. Durante o evento, uma aspirante à atriz e modelo de 30 anos, chamada Virginia Rape, sentiu-se muito mal e foi examinada pelo médico do hotel, que pensou ter como causa o excesso de bebidas alcoólicas. Receitou-lhe morfina para a acalmar. Só 2 dias depois foi hospitalizada. De facto, ela sofria de uma infecção aguda do trato urinário, agravada pelo consumo de álcool. A atriz morreria 3 dias depois dessa ocorrência. O escândalo instalou-se. Várias versões do acontecimento apareceram, sobretudo nos jornais. A companheira de festa da vítima, Bambina Maud Delmont, alegou que ela foi vítima de tentativa de violação por Arbuckle, o qual usou uma pedra de gelo para simular sexo. No jornal, apareceu que o objeto usado por Arbuckle era uma garrafa de champanhe. Algumas testemunhas afirmaram que o ator apenas passou com gelo na atriz para aliviar a dor abdominal de que ela se queixava. O médico que examinou o rape não encontrou evidências de violação. O diagnóstico foi uma ruptura na bexiga causada por uma peritonite. Delmont contou à polícia que a amiga foi sexualmente abusada e estes concluíram que o peso da Arbuckle sobre ela teria causado a ruptura na bexiga. Thank you. Arbuckle tinha a certeza de que não havia nada para se envergonhar, porém grupos moralistas exigiram a sua condenação à morte. Contou sempre com o apoio de Buster Keaton. Apesar dos executivos dos estúdios de Hollywood ordenarem que os amigos de Arbuckle na indústria não se manifestassem publicamente a favor dele, Keaton afirmava que Arbuckle era a alma mais gentil que ele havia conhecido. Após três julgamentos e falsos testemunhos dados por pessoas mal intencionadas, o ator foi considerado inocente. O júri apresentou um pedido de desculpas por escrito. Arbuckle estava livre, mas isso não lhe valeu de muito. Esta é uma das grandes tragédias de Hollywood. O sensacionalismo, o oportunismo e a crueldade em torno do acontecimento destruíram a sua carreira no cinema como ator e realizador, bem como a sua vida pessoal. Foi votado ao esquecimento. Em 1925 divorciou-se e no mesmo ano, a 16 de maio, Arbuckle casou-se novamente com Doris Diane, que 4 anos mais tarde pediu o divórcio. Voltou a casar-se a 21 de junho de 1931 com Eddie Hockley Dukes MacPhail. Após fracassadas tentativas de se introduzir novamente no mundo do cinema, refugiou-se no alcoolismo. Buster Keaton tentou ajudar Arbuckle, dando-lhe trabalho em alguns dos filmes em que participava na altura. Escreveu a história da curta-metragem Daydreams, realizada por Buster Keaton em 1922. Terá dirigido algumas cenas do filme Sherlock Jr. de 1924 e um grande número de curtas-metragens cómicas para a Educational Pictures. Realizou ainda sob o pseudónimo de William Goodrich. Apesar da sua falta de motivação na direção dos filmes, os atores tinham um grande reconhecimento por ele e era sempre um prazer fazer parte do seu elenco. Em 1932, assinou um contrato com a Warner Brothers para protagonizar 6 comédias de 2 bobinas filmadas nos estúdios da Vitaphone, em Brooklyn. Thank you. I beg your pardon. Is the proprietor or the gentleman that owns this place? Is the boss around? I know, you're going to get him for me. Yes. Thank you. What can I do for you, sir? How do you do? I'm come for that situation, the position about... is this job still open? Oh, you are a baker. Yes, sir, and I sure need dough. I got it. Well, there's the kitchen. You can start in right away. Thanks. What do you want me to do first? Excuse me, sir. My name is Smith. Smith, I'm glad to know you, Mr. Smith. I'd like you to bake me a cake with a letter S on it. S? Yes. You know what an S is, don't you? Oh, certainly. An S? Well, that's an eye with a hook on each end. I beg your pardon. Probably, but how long will it take? Take a little time. Have to make it up special. Well, that's quite all right. I'll wait. Thank you. Hey, what do you think you're doing? I'm making bread. Well, that ain't the right way to make bread. This dough's too thin. Sure it's too thin. If it wasn't, you couldn't do that with it. Well, why can't you do that with it? The man's out there that wants the cake with a letter S on it. S? Oh, I forgot to make it. No, I didn't. I did make it. I got it right here. Here you are, sir. All ready. No. Nothing like it at all. What I want is large cake with a large S. A capital S. Well, then I'll need more dough, more money, and a bigger mold. That doesn't make a bit of difference to me. What I want is a large cake with a large S. A capital S. All right, sir. Sit down. I'll have it for you in just, say 2 minutes. Yes, ma'am. Hey, how are chances for getting a cake? Well, how's this one? Oh, that ain't right. You see, I'm giving a birthday party, and I want a birthday cake. Well, I can take the S off of this and put birthday greetings right across there. Okay. Deliver it to this joint, and everything will be hopsy-topsy. Get it, Slim? Oh, madam, don't call me Slim. Oh, Slim, don't call me madam. I get it. Hey, if you got a truck, I gotta deliver this cake. There's a bicycle outside. Is it you? Door, bumpy. Here's your cake, madam. What did I tell you about calling me madam? Well, anyhow, here's your cake. I'll put it in there on the table. Okay, madam. Miss. Lady. What? Is this the guy the party's for? Yeah, Toots. He'll be here any minute now. Excuse me, I forgot something at the bakery. What did you forget at the bakery? I forgot to stay there. Well, if I get any bigger rest, I'll have to have a bigger cake. I'll probably have to go to a foundry to get a mold. I don't care what you do to get what I want, but what I want is a large cake with a large capital S. Yes, sir. It'll take a minute or two. Will you sit down, please? Yes, I'll be waiting right over here. Thank you. My boy, from now on, you're going to be my partner. Oh, gee, that's swell, Mr. Scott. Sure, you're a good boy. Gentlemen, I don't want to interrupt, but how about my cake? Your cake? Coming right up. There you are. How do you like it? Wonderful. Why, that's just what I want. Well, shall I wrap it up for you? No. Just bring me a cup of coffee, and I'll eat it right here. São estes os últimos filmes de Arbuckle, nos quais aparece registada a sua voz. Passados mais de 10 anos, a reputação profissional de Arbuckle estava restaurada e ele era novamente bem-vindo ao mundo que tanto amava. Diz-se que a sua emoção foi tal que não aguentou e morreu de um ataque cardíaco com 46 anos. O seu último filme foi Tomálio, estreado em 1933, depois da sua morte. Clayton Lloyd nasceu a 20 de abril de 1893 em Burchard, no Nebraska. A sua infância é muitas vezes comparada à de Tom Sawyer. A mãe chamava-se Sarah Elizabeth Fraser e o pai James Darcy Lloyd, conhecido por Foxy. Era um homem com muitas ideias, mas pouco sucesso, e a família mudava frequentemente de casa quando Foxy tentava obter triunfo nos negócios e deles obter riqueza. Na infância de Lloyd, havia uma certa ausência parental, acabando por quase se criar sozinho. Fora do meio familiar, era sempre o mais popular da vizinhança. Velhos amigos relembram como ele adorava fazer truques de magia e que todos o seguiam como líder. Sempre teve o hábito de trepar às árvores, subir até ao topo de igrejas e casas, sem nunca pensar como ia descer. Ainda antes de fazer os 10 anos, Harold teve a sua primeira experiência no teatro quando conseguiu um pequeno papel numa produção de Macbeth. Felizmente, os seus pais apoiavam a sua ambição, especialmente a mãe, que adorava cantar. Costumava escrever pequenas peças com os amigos e depois representá-las nos jardins. Mas, nas férias de verão, aceitava todos os tipos de trabalhos para ajudar os pais. Em 1910, Elizabeth, cansada da situação em que a família vive, divorciou-se de Foxy. Inicialmente, Harold ficou com a mãe, mas, na consequência de um acidente provocado por um motorista bêbado que atropelou seu pai, eles receberam uma grande quantia monetária e decidem usá-la para começar uma nova vida. Harold queria ir para Nova York, mas o seu pai decidiu que se iriam mudar para San Diego, na Califórnia. Aí, dedicou-se o tempo inteiro na sua ambição de ser ator de vaudeville. A primeira vez que apareceu num filme foi em 1913, quando trabalhou com a empresa cinematográfica de Thomas Edison. O seu primeiro papel foi como um índio Yaqui em The Old Monk's Tale, realizado por James Cyril Daly. No entanto, na altura, não tinha grande interesse em aparecer nos ecrãs. Continuava com o sonho de ser uma grande estrela de teatro. Quando o último negócio do seu pai se revelou um descalabro, mudaram-se para Los Angeles e Lloyd participou em várias comédias da Keystone de Max Sennett. Em 1915, juntou-se à companhia de atores de Hal Roach, com quem partilhou o sonho de alcançar êxito no mundo do cinema. Roach recebeu dinheiro de uma herança e criou a Rolling Films Company. A primeira pessoa que contratou para se juntar à equipa foi Harold Lloyd, protagonizando várias comédias. Roach dirigia os filmes, enquanto Harold criava as suas primeiras personagens, uma imitação de Chaplin e de outros cómicos da época. Roach defendia que Lloyd era um homem suficientemente bonito para fazer comédia sem qualquer tipo de disfarce. Então, com a ajuda do amigo, trabalhou no desenvolvimento da personagem. Com o tempo, acabou por trocar o bigodinho por um chapéu. Mas o fator decisivo para compor a sua personagem foram os óculos. Isto ocorreu quando, em 1917, ao assistir a uma peça de teatro, se cruzou com um cenógrafo que tinha uns óculos com lentes de fundo de garrafa. No mesmo ano, fez o seu primeiro filme com um novo acessório intitulado Over the Fence, que foi um sucesso. Nasceu então a personagem conhecida como Glass, e mais tarde também como Speedy ou Diddlebock. Lloyd criou uma personagem relativamente inteligente, desastrada, otimista, em algumas situações tímida e sensível, e noutras com uma inabalável confiança e determinação. Era, a par da sua vontade de reconhecimento social, um rapaz indecente, confrontado com um mundo cheio de gente oportunista, cercado pelo frenesim da urbanização. Deparava-se frequentemente com as situações mais incomuns, as quais o faziam, despropositadamente, transformar-se num super-homem, sem muitas vezes ter consciência das suas proezas, vivendo com muita graça as situações de perigo e realizando acrobacias incríveis. But your character was different from the others. You were not always the Patsy. Well, you see, I used to do all comic clothes stuff in the early days. I had the big shoes. I had the tight clothes. In fact, I played several different characters. I played one called Willie Work. He used to have wide shoulders and a little cat mustache and a high hat. Another one was called Lonesome Luke, and his clothes were tight with a little funny hat. He had a funny little mustache. But when I adopted the glasses, it more or less put me in a different category because I became a human being. He was a kid that you would meet next door or across the street. But at the same time, I could still do all the crazy things that we did before, but you believed them. They were natural, and your romance could be believable. É fácil para o público identificar-se com a sua personagem. Como disse Orson Welles, os intelectuais gostam menos dele porque representava o americano médio, da classe média sem, obviamente, possuir grande elaboração poética. Lloyd trabalhou durante 4 anos com Bibi Daniels desde 1914, havendo entre eles nos filmes um ambiente romântico. Ela era muito ambiciosa e não acreditava que alguma vez Harold chegasse a ser um grande cómico. Deixou de trabalhar com ele para prosseguir a sua carreira em desempenhos mais dramáticos. A sua personagem foi substituída pela da atriz Mildred Davis. A primeira vez que Harold Lloyd a viu, comparou-a a uma boneca francesa. E quanto mais a via representar, mais gostava dela. Em 1919, numa sessão de fotografias no Los Angeles Witzel Photography Studio, pegou por engano uma bomba usada como acessório nas filmagens e esta explodiu. A deflagração foi suficientemente grande para que quem estava próximo ficasse também ferido. Lloyd ficou 3 dias em coma e temporariamente cego. A sua cara e peito também ficaram queimados. O ator só escapou com vida porque baixou a mão que segurava a bomba no exato momento em que esta explodiu. Perdeu o dedo polegar e indicador. Este acidente ameaçou a continuidade da sua carreira. Muita gente achou que ele ia ficar depressivo ou psicologicamente afetado com o acidente, mas o seu otimismo natural salvou-o. Continuava a ser o mesmo Harold, com a sua alegria própria. Foi apoiado na recuperação por inúmeros colegas, sem ter certezas se seria capaz de voltar a trabalhar. Para substituir os dedos perdidos na explosão, Harold usou uma luva especial. Alguém que desconhecesse o acidente não poderia desconfiar que ele fazia todas aquelas cenas arriscadas usando apenas uma parte da sua mão. Não quis que a notícia se espalhasse muito, para não alterar em nada o seu percurso de ator. A sua personagem regressou aos filmes em 1920, como se nada se tivesse passado. A sua popularidade cresceu e as suas comédias tornaram-se as mais engraçadas de sempre. A sua personagem passava a ser uma referência no cinema. Em 1923, Mildred Davis acabou o seu contrato e manifestou intenções de se ir embora. Harold fez-lhe um pedido de casamento. Ela aceitou. Way down in Borneo, there's a wild dance called the Borneo. Way down on Borneo Bay. Even though you've got a corneo, you'll dance till the break of dawnio. Right down old Borneo way. Wild man Sam with his clothes all torneo, toot toot toots on his bamboo horneo, and the bamboo babies start to sway. When you see them do that Borneo, you'll just put your jewels in corneo, way down on Borneo Bay. We'll be right back. Em 1923, protagoniza Safety Last, realizado por Fred C. Neumeier e Sam Taylor. Nele, a antológica cena em que escala um edifício pelo lado de fora, sem hipótese de descer nem de entrar por nenhuma janela. Precisando de continuar a subir, à medida que avançava, acontecem as mais inesperadas e inconvenientes situações, acabando agarrado ao ponteiro de um relógio na torre do prédio. Esta imagem acaba por se transformar num ícone do cinema. A personagem neste filme combinava uma certa densidade psicológica, como Chaplin, com uma inacreditável destreza física, como Keaton. Lloyd e Roach seguem caminhos diferentes em 1924. Harold Lloyd decidiu dar um grande passo profissional ao decidir deixar o seu produtor de longa data e montar o seu próprio estúdio independente, a Harold Lloyd Films Corporation, levando consigo os seus colegas mais próximos, ganhando o controle total do seu tempo e dos seus filmes. O primeiro filme que fez no seu novo estúdio foi Girl Shy, realizado por Fred C. Neumeier e Sam Taylor, tendo como protagonista Jobina Ralston. Todos estes filmes, por si produzidos, foram bem-sucedidos e rentáveis. Lloyd acabaria por se tornar o ator mais bem pago da década de 1920, tornando-se uma das figuras mais ricas e influentes do início de Hollywood. Em maio de 1924, Mildred tem a sua primeira filha, Gloria Lloyd. Filmes com maior lucro foi The Freshman, realizado por Fred C. Neumeier e Sam Taylor em 1925 e, em 1927, completou a sua autobiografia An American Comedy, dando a perspectiva de como é trabalhar por detrás das câmaras. Thank you. was noticing here, we're playing the pictures with the piano, of course, which you have to do. But these pictures generally were played with the large we have now that we're going to release. We play with a 50-piece orchestra. Well, I wish we had the 50-piece but orchestra. But in the old days, and our piano player's doing exceptionally well, in the old days, we used to play it with piano like that. And it's very novel. I'm getting a kick out of seeing it done that way. Tornou-se o ator mais rico da história do cinema. Apesar de Chaplin ter tido mais lucro por cada filme, Lloyd fez muitos mais filmes. Era também um dos mais populares. A sua personagem otimista e afortunada era muito acarinhada pelo público, sobretudo entre um período de guerra e de grande depressão. Welcome Danger, realizado por Clyde Bruckman e Malcolm St. Clair, 1929, foi um colosso financeiro, com o público ansioso por ouvir pela primeira vez a voz de Lloyd no filme. Where did you get that? Oh, that's my girl. You know, that's the prettiest girl I've ever seen. Do you really think so? Yep. No question about it. Well, are you engaged? Oh, yes. Yeah, we've been engaged about 6 years. And is she crazy about me? Oh, she is. Say, look at those pretty brown eyes. They're blue. They're brown. They're blue. Say, whose eyes are these? Yours or hers? Well, anyway, look at them. Well, what's the matter with them? What's the matter with them? Nothing. They're beautiful. I've seen prettier eyes on a codfish. Yeah? Well, look at that mouth. You can't say that isn't beautiful. Looks like a bird's eye view of the Grand Canyon. Oh, say, have you ever been punched properly in the nose? Can't get along without a carburetor. No more than people can get along without brains. You seem to be getting along all right. Oh my, I like that dance. You know, I can dance better with you than anyone I've ever danced with. I like to dance with you too. Do you? Oh gee. Billy, there's something I want to ask you. Yes, I was thinking, I mean wondering, that is, I was wondering if you and me, that is you and I, no, you and me. No, you and I. No, you and me. Wait a minute. Who is knocking at my door? It is I. Well, I was wondering if you and I, that is, did you ever well, now here, for instance, you take a boy like you, and take a girl like me, take a girl like me and take a boy like... Well, you take him. Well? Well? Pretty well, thank you. How are all your folks? Oh, no. Billy? Billy? Billy? Warm, isn't it? Yeah. Well, I was going to ask you is... Well, I guess it isn't important anyway. It isn't important? Oh, yes it is. Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Well? Oh, yes. Where was we? Where? Oh, yes, I am. Well, Billy. Billy, I wonder if you could. That is, would you? I mean, will you? Yes. You will? Thank you. Mudou-se então para uma mansão chamada Green Acres, em Beverly Hills, tendo, no ano seguinte, adotado uma menina com 6 anos, da mesma idade de Gloria, que se veio a chamar Marjorie Elizabeth Lloyd, com o diminutivo Peggy. Um ano mais tarde, o casal teve outro filho, Harold Lloyd Clayton Jr. Apesar de ter obtido mais sucesso que Buster Keaton nos filmes sonoros, estes começaram a estar fora de moda. O público procurava coisas diferentes e ele apenas fez mais alguns filmes, pois a sua personagem estava esgotada. Em 1937, Lloyd vendeu o terreno da Harold Lloyd Motion Picture Company. Why don't they make movies that funny anymore? Well, I wouldn't go that easy. I think they make very funny movies today that I was making, especially in the silent period. They were so much more visual. Today, the dialogue seems to take up so much of the time that they don't have that action and that opportunity for thrills and the surprise business. They seem to have more or less lost the pattern that we had at the other time. I know if I were to start today and dig up what we call gag men, idea men, it would be quite difficult. There's very few trained for that. You take Bob Hope, for instance. He has a core of men that work with him on dialogue. And they get with him and they throw ideas and verbal, of course, and he chooses and takes out what he wants. Well, I did exactly the same thing. You did? Men. Yes, I did. I'd send them off separately. Maybe I'd have 6 or 7, sometimes less, sometimes more. And you'd send them out to work singly or in pairs, or maybe I might work half a day or all day with them. And one fellow will throw an idea, choose that idea, or maybe you just take the thought he had, and then you'd all go to work and put it in. It was a cooperative idea like that, but those men don't exist today. Em 1944, emergiu como diretor e anfitrião de um programa de rádio intitulado The Old Gold Comedy Theatre, uma série antológica da NBC Radio. Em 1947, protagonizou The Scene of Harold Diddlebock, escrito e realizado por Preston Sturges e produzido por Howard Hughes. Devido à má recepção inicial do filme, este foi posteriormente, em 1950, relançado com o título de Mad Wednesday. Foi o adeus oficial de Harold Lloyd ao mundo do cinema. letter, dear, from Hollywood. Darling. Oh, look. Oh, darling, it's come. It's come. It's out. Look here. Oh, you can't imagine, honey. I never expected it to soon. Hey, what's going on here? What's the matter? Hey, everything is great. Oh, darling. Look, I want you to meet. Hurry up, dear. Yes. See here? Look at that person. Hey, what's the matter here? Success, Dad. That's what it is. Mr. O'Brien, the planet company, has written me. He's recognized the talent in my face. Look, Dad, he's written me, I tell you. Written me. Oh, read it, dear. Read it. Very impressed with a picture. And if you ever come to Hollywood, I'll be glad to give you a test. Woo-hoo! Oh! Oh, isn't that wonderful, Father? Our boy. Yeah, well, it's more than I expected, I'll admit that. I'll have to leave at once, Mother. How about the expense? Well, I've got $17 in the bank. And I'd sell my bicycle. Wait a minute, son. I'll buy you a ticket. In fact, I'll buy you a round-trip ticket. Well, thanks, Dad, but I won't need a round-trip. Because I'm not coming back on a train. When I come back, I'll come rolling in a Rolls Royce. What kind of parts do you play? Heroes. Crazy words that roll along. Let's hear you sing the sad refrain, a broken heart that loved in vain. Now how about a low-down blues to lift us out of our seats? Suppose you sing of Dixie's charm, the cotton fields, and Mammy's arms. Tone of voice, this young lady. Why, you ought to be ashamed of yourself. Besides, you have no right leaving your car parked here in other people's way. Now, listen, if this happens again, I'm going to see to it personally. Why don't you get ashamed? It's too bad that this had to happen. If he annoys you again, you just let me know. Thank you very much. Oh, well, the pleasure's really all mine. Bye. Bye. I don't know, when I get out with important people, gee, I get all goose pimples. Gee, I open my mouth and nothing comes out. Oh, well, I guess you didn't want the girl as much as you thought you did. Oh, yes, but I do. Now you listen to me. You go to the Embassy Club tonight and speak right up. When you meet those big businessmen, use your correspondence courses. Impress them. I'll do it. I will. Now nothing's going to stop me this time. I hope that's a mistake. That's a very unfriendly knock. It's Ferguson, the dress suit man. I think he's after payment on his suit. Gee, if I pay him now, I won't have any money for tonight. Now what am I going to do? Out to the window, down the fire escape. Great, great. Folks feel about all this, but it's got me worried. You're looking well. Oh, thank you. This thing was partly my fault. You see, I've never had my name in the papers. When I saw a chance to get in the headlines, ooh, you don't know what that did to me. See, I lead a very simple life. I'll bet you do. At the dairy, I'm only 120-pointer. It's bad, huh? Oh, it's awful. And then, out of a clear sky, this thing happened last night. You know? And as all those reporters came running up to me, I said, oh, boy, and... well, I guess I was carried away. Well, now we're getting somewhere. Make a face. No. Make a face to scare him. Like yours? I never scare nobody. Scare me. Put him up. You know, Mr. Sloan, I got to thinking. Got to wondering if you couldn't put this fight off till tomorrow night. Maybe I'd feel more like it then. I see a quitter. Oh, no, I'm not quitting. Oh, gee, that's swelling. Come on, let's go. I'm just not starting. I see. Well, we're not waiting, and I'm not fighting. Oh, thanks, Speed. You've taken a great load off my mind. I'll bet I did. You sure did. It had me worried. For nights, I wasn't sleepy. I tried warm milk and everything. Internally? And I... Of course. Why? Never mind. Go on. Well, anyway, night after night, I kept dreaming the same dream. There was you and Sis and your three beautiful kids. What? Incidentally, you love them. Especially Junior. He looks just like you. Oh, cut it out, will you? Well, anyway, there they were on the front porch. And as I came through the gate, they all started to scream, Mama, Mama, there comes Uncle Burley, the man that knocked out Papa. Yeah, so that's it. Now concentrate. Concentrate as you've never concentrated before. Think of a baby. Mm-hmm. Have you got it? Yes. Now think of a bottle of milk. Uh-huh. Have you got it? No, the baby's got it. Did you want me to have it? Take away the bottle of milk. But you just gave it to the baby. Would it be asking too much to ask you to take the bottle of milk? No. Now what have you got left? I've got a baby. And he's crying. No, he's laughing. Throw in 1,000 babies. Uh-huh. Now they're all crying. All but that one. Throw out that one. Now they're all crying, aren't they? Mm-hmm. What are they crying for? I don't know. They're crying for milk. Why can't they have it? Because the killer says no. The killer doesn't want them to have milk. The killer likes to see babies starve. But the good you, the humanitarian you, he loves babies. He wants babies to have milk. Now, you're not going to let that tiger lick you, are you? Because you're fighting for a cause. And what a cause! You're the baby's champion. They're all cheering for you. With your shoesies, shine each place up, make it look like new. Shine your face up, wear a smile or two. Shine your these and thoseies, you'll find that everything will turn out fine. Folks will shine up to you, everyone will how do you do you. You'll make the whole world shine. I like to dress up in the very latest style, 'cause I'm glad I'm living. Take life smiling and never frown, 'cause my color's shady and I'm slightly different maybe. That's why they call me Shine. Estudou a cor, microscopia, técnicas para criar imagens estereoscópicas, experiências e técnicas de fotografias a cores e dedicou-se muito à fotografia, tirando quase 300 mil fotografias em 20 anos. Mais do que muitos profissionais, fotografou muitas estrelas de cinema como Marilyn Monroe, a modelo Betty Page ou a dançarina e stripper Dixie Evans. Em 1952, nasceu a sua neta Suzanne, que, desde pequena, passa a maior parte do tempo com os avós e acaba por ficar com a Biblioteca Cinematográfica de Lloyd, editando livros com as suas fotos e publicando, em 2002, com Jeffrey Vance, o livro Harold Lloyd, Master Comedian. Em 1962, Lloyd fez uma compilação de excertos de alguns dos seus filmes num documentário chamado Harold Lloyd's World of Comedy, que passa em vários ecrãs por todo o mundo. Tinha a vantagem de nunca ter vendido nenhum filme para a televisão e, por isso, tinha todos os direitos de autor. E esta foi a nova oportunidade para a nova geração ver o cómico em ação, ganhando novos admiradores, bastantes elogios e críticas positivas. Um ano mais tarde, lança Harold Lloyd Funny Side of Life, uma outra seleção de fragmentos realizado por Harry Carrin. You know, I think probably the best news of the month for a lot of people is the fact that there's a new Harold Lloyd movie. Now, you haven't been going out and climbing clocks again, have you? What we've done is called Harold Lloyd's World of Comedy. And what we've done is we've taken sequences from a great many of our pictures, a lot of them long, some of them as much as two reels long, and we've got introduction, and the thing is that it's loaded with surprises, action, thrills, situation, and as I said, we put sound effects all through it, and there's a limited amount of narration, and of course a music score. Whole generation of people who never saw you will now be able to get a look at it. I think they're going to like it. We've previewed it a number of times, and we tried to preview it on Friday. When we get in this, practically two generations, I've lost. And so we previewed it on Fridays when the kids were out of school. And the response, we've been most gratified with. It's been splendid. They react to it practically the same as when I made it and made it first. Thank you. Davies morreu de um ataque cardíaco 2 anos antes da morte de Lloyd. Este faleceu aos 77 anos, em 1971, de cancro na próstata. Fez mais de 200 filmes durante a sua carreira e, apesar da diferença de estilos, é considerado um dos melhores cómicos, ao lado de Charles Chaplin e Buster Keaton. Para ajudar a promover estes filmes, aparece em programas de televisão como The Steve Allen Show, The Tonight Show, Toast of the Town, What's My Line e This Is Your Life, sendo recebido com grande entusiasmo. Parte deste programa teve locução de Raquel Ribeiro, Bruno Lírio e João Soares Santos. Crazy words that roll along. Let's hear you sing the sad refrain, a broken heart that loved in vain. Now how about a low-down blues to lift us out of our seats? Suppose you sing of Dixie's charm, the cotton fields and Mammy's arms. Realização de Margarida Lobato.